no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Existe em Ouro Preto um projeto que tem como objetivo a recuperação de retratos históricos do município. Seu nome é Roços de Ouro Preto. Vários acervos que preservam a memória da cidade têm a oportunidade de recuperação. Um deles é o conjunto de fotografias em negativo do retratista Luiz Gustavo. O acervo dele é da segunda metade do século XX e consiste de negativos em poliéster e vidro de eventos religiosos. Rogério Costa, responsável pelo projeto, afirma que o mesmo faz parte de um arquivo do IFAC, o Instituto de Filosofia, Arte e Cultura da UFOP. O projeto faz parte do arquivo fotográfico do IFAC, que guarda variados acervos fotográficos. O acervo está sendo higienizado, catalogado e digitalizado para posteriormente ser colocado à disposição do público. É esperada a compra de scanner e capela de exaustão para trabalhar negativos em vidro da melhor maneira. O projeto conta com uma bolsista pelo Mais Cultura e outra pela Proex, que estão desenvolvendo os trabalhos. Rogério conta como é feita a seleção. Os bolsistas envolvidos no projeto são selecionados através de uma entrevista técnica com o responsável da área. A data de entrega do acervo ainda não foi definida. Assim, o público terá que esperar por algum tempo o início da exposição. Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.